as escolhas. Mas só há uma escolha pra escolher. Outro dia vem como cai as folhas. Mas só há uma escolha pra escolher. Às vezes em decidir qual certo seguir. Mas só há uma escolha pra escolher. Mesmo que no fim o amor te segue. Mas só há uma escolha pra escolher. Deixa que eu faça as honras nesse back. Faço um desejo que hoje à noite floresce. Que ela vem sem desculpa como o amor acontece. E traga a certeza como o dia amanhece. Enquanto a mente viaja igual turista, vou no rasante como na prancha de um surfista. Eu sou amante desse lugar que ninguém explica. Que traz a dor e a felicidade de um sambista. Uma bela vista, simplicidade de enxergar o desejo alheio. Como criança esqueci a aula e pensei no recreio. Em cada olhar que transparece um novo anseio. Notei que minhas respostas não vinham pelos correios. De Honda Azul em plena noite de verão. Hoje tá blue, mas não retiro os pés do chão. Encontrei os sábios, mas só loucos deram a mão. Humildade fez valer quem trouxe amor no coração. O divino, tu madre, a bênção, tu padre. Um simples sonhador, usuário de crack. A vida, um baque. Depositou o saque, um velho sofredor ou um novo Tupac. Escolhi por ter várias escolhas. Mas só há uma escolha pra escolher. Outro dia vem como caem as folhas. Mas só há uma escolha pra escolher. Às vezes em decidir qual certo seguir. Mas só há uma escolha pra escolher. Mesmo que no fim o amor te segue. Mas só há uma escolha pra escolher. Estranho, me comovi com a necessidade de quem faz a bondade e colhe só falsidade. Covarde, como um detento que almeja a liberdade. Subi na minha laje pra ver o pôr do sol e a cidade. Vi que os parceiros é saudade, nossos sonhos são grades. Eu só queria que essa vida fosse um fim de tarde. Pra ver os moleque com as marimbas, a biola no fio. Pra ver o isqueiro sendo aceso pra rodar o bombril. Não tive escolha, mas um judeu que vem da classe pobre. Que caminha entre os nobres de sentimento e pulso forte. Alguns sonham com a sorte, eu rezo a Deus abrigo. E que me faça invisível das vistas do inimigo. Um brinde ao novo dia, um abraço na família. O que se leva dessa vida é a vida e sabedoria. E assim como eu não tive, você não tem escolha. E a gente permanece até o cair das folhas. Escolhi por ter várias escolhas. Mas só há uma escolha pra escolher. Outro dia vem como caem as folhas. Mas só há uma escolha pra escolher. Às vezes em decidir qual certo seguir. Mas só há uma escolha pra escolher. Mesmo que no fim o amor te segue. Mas só há uma escolha pra escolher. Sipping our drinks just like